everybody, I'm Gomez LX. This is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Semua yang di sana, mari merapat ke party. Jangan takut, jangan ribut, mending semua menari. Karena LX yang hadir dan akan selalu menemani. Akan semua menari dan bergoyang. Everybody, for William Batarang.